A sua rádio onde você estiver. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Muito bom dia a você que está chegando agora e também um abraço, né, para a mãe do Felipe do Colégio Castelo Branco, aqui pertinho da rádio. Mãe do Felipe do Morumbi. Mensagem aqui, ó, seu filho te ama, esse é o recado dado, né, Felipe, que veio aqui na rádio para deixar essa mensagem, hein, dá uma valorizada no filhão, hein. Falando agora de notícias da nossa cidade, ontem foi inaugurada de forma oficial a reforma da Ponte Internacional da Amizade, né, com a presença do ministro brasileiro dos transportes, Maurício Quintela, que recebeu de representantes do Fundo Iguaçu o projeto de duplicação da BR-469 em seu trecho entre o Trevo da Argentina e o Portão do Parque Nacional do Iguaçu. Bom, vai demorar para sair do papel? Sem dúvida que vai, mas o importante é que saia, né? Porque do jeito que está, não dá para continuar. Sem duplicação, a BR-469, que dá acesso às cataratas, ao aeroporto, a diversos atrativos e a alguns dos principais hotéis e espaços de eventos, ela acaba sendo um gargalo, um limitador do desenvolvimento do turismo local, ao invés de ser aí uma via de promoção, né, do desenvolvimento do turismo. E basta passar ali em um dia de feriado prolongado para comprovar essa situação, né? Os engarrafamentos que são gerados ali, não só em feriados prolongados, né? Lembra do show do Roberto Carlos? Congestionamento quilométrico até o centro de convenções? Enfim, né? Situação que realmente precisa ser resolvida aqui na cidade de Foz. Na sequência, notícias do esporte aqui nas ondas do Fronte Transamérica. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, um grande abraço para você, Guilherme, e para os ouvintes da Transamérica. Este sábado, às 8h30 da noite, tem Foz Cataratas Futsal novamente em quadra e com uma novidade, a estreia do técnico Luciano Bonfim. Isso mesmo, Guilherme. O Luciano Bonfim chegou ao longo da semana passada, teve praticamente uma semana cheia para treinamentos e chegou o momento da estreia dele. Hoje, na cidade de Castro, contra o Caramuru, que faz excelente campanha na Série Ouro, e vamos saber como será o comportamento da equipe do Foz Cataratas e como será a esperada estreia do novo treinador do time iguaçuense. Até porque, né, até fazendo uma analogia aí com a tocha olímpica, né, ele chega num momento aí de fogueira, né, porque é um jogo assim contra um rival complicado, Caramuru, que tem um orçamento baixo, mas é o quarto colocado na Série Ouro. Uma grande campanha faz o time da cidade de Castro. É o quarto colocado neste momento, tem 23 pontos e o Foz Cataratas é apenas o nono colocado com 15 pontos. Então uma diferença razoável em termos de pontos e em termos de classificação. De qualquer maneira, Guilherme, com a chegada do Luciano Bonfim, houve aquela tradicional sacudida no elenco. Nós conversamos ao longo da semana com o Luciano Bonfim, foi o convidado do Papo de Craque, algumas mudanças já foram implantadas, especialmente na filosofia de trabalho. Agora, tudo isso é muito bonito fora da quadra. A gente vai ter que aguardar a partida de hoje para ver como será o comportamento dentro de quadra da equipe do Foz Cataratas Futsal. Um grande adversário, é sempre complicado jogar na cidade de Castro, poucas equipes conseguem resultados positivos jogando lá, e chegou a vez aí do Foz Cataratas então enfrentar o Caramuru no ginásio Padre José Pagnaco. É bom lembrar que no primeiro turno, Guilherme, aqui em Foz do Iguaçu, o Foz Cataratas perdeu para esse mesmo Caramuru por 2-1. Então cresce ainda mais a expectativa para a partida de logo mais 8h30 da noite. Caramuru foi aquele justamente jogo que foi adiado por causa de problemas na BR-277, quase foi adiado duas vezes, inclusive? Exatamente, depois de um mês da data oficial, acabou acontecendo o jogo no ginásio Costa Cavalcante, válido pelo primeiro turno, e o Foz Cataratas, nos minutos iniciais, acabou sofrendo 2 gols e só no segundo tempo conseguiu descontar fazendo 1. Chutou várias bolas contra a meta do time adversário, mas não conseguiu empatar. Sofreu a derrota aqui em Foz por 2-1 e quer dar o troco hoje à noite lá na cidade de Castro. Vamos torcer aí, portanto, para um bom resultado aí da equipe de Foz do Iguaçu, a equipe que representa, né, Foz do Iguaçu no futsal paranaense. Agora, Busa, você acompanhou aí a passagem da tocha olímpica aqui pela cidade na quinta-feira? O que é que você achou aí da chegada desse símbolo olímpico à nossa cidade? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente vê como algo positivo acontecendo para a cidade de Foz do Iguaçu. Agora, há controvérsias, Guilherme, muita gente fazendo críticas também. Só que a gente não pode confundir o símbolo maior de uma Olimpíada, que é a tocha olímpica, com a crise nacional, a crise política, eu diria estadual e também municipal. O pessoal acho que está confundindo um pouco. São muitas críticas dizendo: ah, o país precisa disso, precisa daquilo, mas sempre precisou de saúde, sempre precisou de educação. Não tem nada a ver com o evento em si, Jogos Olímpicos. De uma maneira positiva, eu avalio a passagem da tocha aqui de Foz do Iguaçu, 2 dias a tocha ficando entre nós, e com certeza também uma mídia espontânea, gratuita para Foz do Iguaçu, para os 4 cantos do mundo, né? Isso é importante também frisar. Sidney Busanello, muito obrigado por essa participação aqui no Fronte, bom fim de semana. Um abraço, Guilherme, e hoje então fica aí o convite para acompanhar aqui na Transamérica, a partir das 8 da noite, a nossa jornada esportiva, o jogo direto da cidade de Castro, Caramuru e Foz Cataratas. Nós estaremos por lá ao lado do narrador Alessandro Cunhasque, o Márcio Barreto estará no plantão esportivo e a Luciana nas redes sociais. Ótimo final de semana, Guilherme, até mais. Participação de Sidney Buzanello aqui nas ondas do Fronte Transamérica, e sem nunca esquecer, né, que a melhor informação esportiva de Foz do Iguaçu e região você encontra no programa Papo de Craque, de segunda a sexta às 18h. Programa Fronte até meio-dia, daqui a pouquinho tem o 7-1 da semana e também a cobertura do trajeto do troféu Abacaxi aqui na Terra das Cataratas. Pronto, será que anda o nosso abacaxi justiceiro, hein? Música e já voltamos. Through the monsoon. Música do Tokyo Hotel, uma banda com nome em inglês, né? Falando da capital do Japão, mas sabe da onde que é essa banda? Ó, é da Alemanha, hein? Sim, senhor, Alemanha. Isso me lembra que já estamos nos aproximando da hora do 7-1 da semana, mas antes, vamos saber como anda o revezamento do troféu abacaxi aqui pelas ruas da nossa cidade, Foz do Iguaçu, né? O Roberto Gomes, repórter especial Transamérica, está acompanhando o trajeto da Marvada Fruta, né? Ô Betão, revezamento do abacaxi já chegou na sua última parada? É, exatamente, Guilherme, é a última parada mesmo, viu? O pessoal já começa a se dispersar, porque aconteceu o seguinte, ó, chegando aqui em frente à prefeitura, vindo da Câmara Municipal, o troféu abacaxi foi parado por fiscais, né, com melancia, né, pendurada no pescoço, né, só pode, que confiscaram o troféu abacaxi. Isso mesmo, hein? Confiscaram o troféu abacaxi por falta de documentação de procedência da vigilância sanitária. Acredita? Bom, se você está falando, eu acredito, né? Mas como é que é confiscaram o troféu abacaxi? Como é que fica a situação? É, pois é, eles estão dizendo aí que vão doar para uma instituição de caridade, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, porque um abacaxi tão bonito, tão vistoso, né? Tem tanta gente de olho na fruta. Se bem que é abacaxi, né? Ninguém quer ficar com abacaxi na mão, né? Tá, mas e o prefeito? Prefeito, na quinta, ele recebeu a tocha olímpica. Neste sábado, recebeu o troféu abacaxi? Ah, Guilherme, mas isso aí ninguém quer receber, né? Nem eu. Tanto que eu encerro por aqui a minha cobertura, ok? Tranquilo, pode encerrar, Betão. Valeu, obrigado, hein? Obrigado você, a honra foi toda minha, Guilherme. É um bom fim de semana para você e para todos os ouvintes também da Transamérica Foz. Um abraço para você, Roberto Gomes, fazendo a cobertura aqui na Transamérica Foz. E vamos nos aprumando porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros. A semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele balde d'água que jogam para apagar o fogo olímpico justamente da sua tocha. Aquele maluco com extintor de incêndio detido em Cascavel, aquele jovem maluco que tentou chutar um trem em movimento e teve a perna amputada em Ponta Grossa. Que ideia de jirico, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. E senta, né? Porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pula pra área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E quando eu digo que 7-1 foi pouco, é porque foi pouco mesmo, né? Muito pouco. Nesta semana foi anunciada a convocação dos atletas que farão parte da Seleção Olímpica de Futebol, né? Com destaque para a convocação de jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto, e daí, né? Bom, e daí que o Brasileirão não vai mesmo parar durante as Olimpíadas com os clubes entre jogos e pré-temporada da seleção, ficando aí desfalcados por até 6 rodadas. Parece até que a CBF não sabia que 2016 ia ter Olimpíadas e Olimpíadas aqui no Brasil, né? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E por falar em Olimpíadas, uma das polêmicas da passagem da tocha por Foz do Iguaçu foi o anúncio do cancelamento de todas as cirurgias eletivas no Hospital Municipal entre o último sábado e agora sexta-feira, supostamente devido à chegada da tocha na cidade. A respeito, o Comitê Olímpico negou que tenha solicitado o procedimento que, segundo a Secretaria da Saúde, faz parte de um plano de contingência para atendimento em casos de emergência. Enfim, né? Saia justa isso aí, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E sabe por que o Brasil não é potência, como alguns delirantes querem nos fazer acreditar? Bom, porque não investe o suficiente em educação básica. O Fórum Econômico Mundial divulgou nesta semana estudo que coloca o país na posição de número 83 de uma lista de 130, e isso com desempenho pior em educação básica do que Paraguai, Bolívia, Equador, Argentina e também da tão falada Cuba. E durma com barulho desses, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E 7-1 também foi pouco, porque o presidente do Senado, Renan Calheiros, decidiu não apenas desengavetar, como inclusive acelerar a tramitação de um projeto de lei do ano de 2009 que prevê punições a crimes de abusos de autoridade de membros do judiciário, com itens aí que podem levar a restrições no trabalho de operações como a Lava Jato. O projeto, claro, conta com o apoio da maioria dos parlamentares, e por que será, né? 5. De novo fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E o PSDB, partido que até dias atrás gritava pedindo pela saída de Eduardo Cunha, decidiu não atrapalhar, né? Não trabalhar para que seus deputados votem pela cassação do presidente afastado da Câmara. Isso mesmo. O argumento é de que Cunha prestou serviço relevante para o país ao acelerar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E será que vai ficar por isso mesmo? Se ficar, o pessoal da conta da Suíça agradece, né? 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! Já aqui na terrinha, o 7-1 nosso de cada dia incluiu a condução do ex-prefeito Paulo McDonald, o ex-secretário Lincoln Barros e dois empresários do transporte coletivo à sede do GAECO na quarta-feira para depoimento em operação que investiga suspeitas de direcionamento e licitações do serviço de ônibus em três cidades do estado. Né? Nessas horas eu penso, como eu queria que os promotores andassem de ônibus? Sério mesmo, viu? Porque de sorriso, pelo visto, aqui na cidade é só o consórcio, né? 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. Mas o 7-1 que estourou mesmo no noticiário político da semana em Foz foi a delação premiada do empresário Fernando Bijari, que relatou ao Ministério Público Federal a existência de um mensalinho para vereadores da cidade, alimentado por pedidos de propina feitos por representantes da Secretaria Municipal de Obras, presos aí na Operação Pecúlio. Mensalinho para votar a favor de determinadas decisões seria de R$10 mil por mês. Pensem, os vereadores, claro, negam que essa denúncia seja verdadeira. Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E o nosso gol do Brasil da semana pode ser da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que deferiu liminar para que as 42 ações judiciais contra o jornal Gazeta do Povo e 5 jornalistas que relataram a existência de supersalários no judiciário paranaense sejam suspensas nessas ações até nova decisão. As reportagens tiveram como base os dados dos portais da Transparência do Tribunal de Justiça do Paraná e também do Ministério Público, ou seja, dados que estavam disponíveis na internet para todo mundo, né? Os juízes e promotores, autores das ações contra o jornal, entenderam, no entanto, que a série jornalística provocou danos morais e exigiram indenização. Jornalistas afirmaram, por sua vez, que trata-se de uma ação orquestrada para dificultar a liberdade de imprensa, algo que a Associação dos Magistrados do Paraná nega que tenha acontecido. A taça do mundo é nossa. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 2 de julho de 2016. Eu sou Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo, além de você, a quem eu deixo aí, em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado. Estiveram comigo aqui Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lauzini. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã aqui na grade local da sua rádio. E não perca neste domingo, nesta mesma faixa de horário, né, neste mesmo canal, mais uma edição do programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, com a apresentação de Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Hoje à noite tem futsal ao vivo com a transmissão no duelo entre Caramuru e Foz Cataratas, ao vivo de Castro, com jornada a partir das 8 da noite, bola rolando a partir das 8h30. Bom fim de semana para você. Se você for descansar, descanse bastante. Já se você for curtir, aproveite. Se você for trabalhar, por favor, hein, ganhe dinheiro. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Mostrou o futebol como é que é. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.